Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. E aí, seu embação, sai fora 0800. Eu sei como é que é, do seu plano eu tô por dentro. Imagina um cara que só pensa em serrar. Serra aqui, serra ali, serra em qualquer lugar. Senhor da falsidade, mestre da utopia. Só abre sua boca pra poder falar mentira. E aí, irmãozinho, como é que você tá? Tem as manhas de me dar um gudão pra me fumar. Deixa eu dar um bico aí na sua cerveja. Nós é nós, hein, truta aí. Não se esqueça, hein. Eu tô ligado, esse tipo é embaçado. Só é o seu amigo se você tiver bonado. Ele fala que é o bam bam bam, rei das mulher, que anda só de guerra e nunca anda de pé. Que anda de carreta pra cima e pra baixo, tirando maior onda com o carro emprestado. Desfilando dia 3, curte só, de roupa emprestada ou comprada no brechó. Eu tô por dentro, eu conheço esse elemento. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Essas ideias que eu te digo é pra firmar maluco. Com essa raça de gente, parceiro, eu não me iludo. Quer fumar do cigarro que eu comprar? Minha mina que azarada, mesma beira tomar. E aí é quente no meu modo de pensar. No meu ponto de vista, ele se julga o artista destacado da lista. Metido a bombambão, sabedor da quebrada. Que serra qualquer coisa e dá inteira pra nada. Mas tamo aí no local, pra lá de sobrenatural. Motosserra na quebrada, por aqui vai passar mal. É embaçado, complicado, essas fitas de aliado. Com os parceiros do embalo se envolvendo no errado. Serra, serra, serrador, quem foi que te ensinou? Hoje tá rolando frevo, mas ninguém te chamou. Vou entrar na minha carreta e sai fora, irmão. Pra você não se esquecer que é carro de ladrão. Falou embação e com nós cê não cola. Agora vou dar uma bola pra depois ir embora. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. É 0800, é, eu só lamento. De tanto me sugar, eu já tô é aprendendo. Já me liguei no seu estilo, sanguessuga. Ainda não aprendeu, mano, que a vida é muito dura. Diz que anda abonado, mas eu nunca vi. Tive foi no boteco pedindo uns trocadinhos. Cerrando até as bitucas de cigarro lá na porta. Depois veio me pedir uma motila com coca. Se enxerga vagabundo, se liga seu mané. Me pediu até dinheiro pra bancar as mulher. Eu não sou otário pra ficar te sustentando. Ainda me liga a cobrar, me chamando de mano. Pelo menos comigo seu filme já tá queimado. Então se liga, serrote, vai serrar lá pro outro lado. Porque aqui tá embaçado, os manos já te avisaram. 0800 aqui tá esparrado. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087. Ele é cheio do caô, cheio do blá blá blá. Não pode ver ninguém, ele começa a inventar. Se tá rolando trevo, ele quer cair pra dentro. Se liga nesse cara, ele é 087.